Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Muito prazer, Rony Santos aqui na sua rádio favorita para dar início a mais edição do nosso programa aqui na nossa Máquina do Tempo, que agora vamos viajar com muita alegria e sucesso aqui na sua rádio. Aperte o cinto e vamos viajar. Vamos voltar ao tempo dos anos 90, trazendo a melhor música internacional para você matar a saudade aqui na sua rádio nos próximos 60 minutos. Para começar agora, vamos trazer No Doubt, a música Dance Girl. Don't let Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. The morning light comes stealing to start a new day. Out there the world is waiting to take us far away, yeah. And it's time to make the final break, but the memory will linger forever. If I never see you again, and think of me now and then, though it hurts so sweetly, this is touched by your love. Even if I never see you again, the night is so unforgiving. Aí você ouviu o Ente Ente aqui na nossa máquina, I Feel Never See You Again. Desligando aqui a nossa máquina e religando, daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais pra você. Já já vou trazer sucesso com a banda U2 pra você matar a saudade aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta aqui na nossa programação, aqui da sua rádio favorita. Eu sou Rony Santos, comunicador. Estarei com você aqui, tocando muita música internacional. As músicas dos anos 90. Aquelas que viraram febre, você vai conferir agora na sua rádio favorita. Vamos trazer agora o sucesso da banda U2, Staring at the Sun. To think, don't think at all. I'm not the only one. Do tempo. do tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. She's taking the places I should never have been. Showing me faces I should never have seen. Well, these are strange days we're living in today. C'est la vie, I say, I hope I'm old. Aí você ouviu Robin Williams trazendo o melhor do rock para você nos anos 90, você conferindo aqui na sua rádio. Vamos mais intervalo, desligando agora e religando já já, trazendo o terceiro bloco para você conferir aqui na sua rádio favorita nessa quarta-feira. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. De volta aqui na sua rádio, religando a nossa máquina e trazendo agora ao som de Sherry Cow, I Change the World Do You Go. Máquina do Tempo, sucessos imortais. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. volta aí, você ouviu o Radio War aqui na sua rádio favorita. Reta final aqui da nossa programação, da nossa máquina. Estaremos de volta aí na quinta-feira, trazendo muito mais pra você. Um grande abraço, um beijo no seu coração, tô indo nessa, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.